Salvador, trip 5415, próximo ponte espera da 10, pronto para decolagem. Trip 5415, visual com tráfego aproximado. Afirmativo. Responsável no tráfego, ali mantendo 10. Ciente, após o tráfego, ali mantendo 10, trip 5415. Zero, solo aos 4-1, solo 1-2-1-9, livrando a direita, boa noite. Direita 209, boa. 03. Guardião 03, é controle? Ocorrência encerrada, senhor. Guardião para regresso e pouso 1-7. Prossegue pelo setor norte? Afirmativo. Setor norte, aguarde transferência, evitando a aproximação final, vague da Gol passando Duna, interceptando a final da pistão da zero. Visual para a nave, guardião aguardando no setor norte, aguardando transferência de comunicação. Guardião 03. 2390. 069. Livre da colagem 354-15. Redução, chame Torre, 118, sinal 6, voo 1395. 18-6, 1395, boa noite. Boa noite. Paulo, Tancris, 090, confirmando a via Índia, para o 2. Afirmo, ponto 2. Ok, obrigado. Decola aos 4-3, controle 1-9-35, boa noite. 1935, trip 5415. Torre Salvador, muito boa noite, é o gol 1395. Boa noite, gol 1395, livre pouso, piscina 0, vento no 40 graus, 06 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Corra 395, livre pouso na 0, confirme quantos metros deslocado? 90. Ok, obrigado. Controle Salvador, TP 5415. TP 5415, na Coral, sobe 120. Coral 120, TP 5415. Confirma o tráfego. É o gol 1764, paciente da Yankee, autorização Brasília. Ok, será coordenada agora de copo. Guardando a escuta, gol 1764. Solo web 6720. 6720, Galeão, confirma nível. 340. Agora de copo. Torre Salvador, muito boa noite, Guardião 03, visual para o Nasa, final da 10. 03, aproxima direto para o pátio do Graf. Pouso na 17, ó. Guardião 03, autorizado pouso 17, vento 150 graus, 049. Livre pouso, reportará no solo 03. Tona 305, solo 46, solo 1219, livrando a direita, boa noite. Direita 1219, boa noite. Solo Salvador, é o TAM 8002, boa noite, cliente da informação IAC, nível 360 para Galeão. Guarde copy. Solo Salvador, muito boa noite, gol no 395. No 395, porta 9, Alfa Juliette. Alfa Juliette para o 9. De Papatango, Mike Fox Projota. Mike Fox, Oscar, prossiga. Para o pátio do pátio 3 para o pátio 5. Está autorizado prosseguir. Informe na Quebec. Viu? Pronto, pode manter a velocidade na descida? Obrigado, a critério. Obrigado. Região 03, solo 48, livre backtrack, reparte pista livre. Gol 305, confirme por favor o portão para o gol na 305. É o portão para o gol na 305, Alfa Juliette para o portão? 9. 9, muito grato. Gol no 764, cópia. Pronto, cópia, gol no 764. Autorizado Brasília 360, Pesolu 17, decola da pista no zero, curva direita, gole o fito, 11935, 5566. Autorizado Brasília, nível de voo 360, a Pesolu 17, decola da 1 no zero, curva direita, na saída, gole o fito, 1935, controle, 5566, o transponder, gol 1764. Tá correto, pronto, gol no 764. Tenente, gol no 764. Objeto 6720, cópia. Pronto para cópia 6720. O Mike Fox, acho que é autorizado cruzar 17 até 45 também. Sobe 6720, autorizado nível 340 para Galeão, Apesulu 14. Decola da pista no zero, curva direita da El, transição Blast. Controle 119 decimal 35, transponder 5555. Galeão 340, Transulu 14, decolada 10, da Airbless, controle 1935, aciona 5555, web 6720. Corretinho, pronto. Vai chamar. Solo Salvador UTAM 8002, já tem nossa autorização? Autorizado 360 Galeão, Apesulu 14, decolada 10, curva direita. Da Airbless 1198, corrige 11935, 5567, TAM 8002. 360, aprovado para o Galeão, Apesulu 14, da Airbless, decolagem da 10 com curva direita, 1935, controle 5567, transponder, TAM 8002. Correto, em prova. Está pronto para o pushback acionamento na posição 11, TAM 8002. Coordena com a equipe de solo, tá livre seu push, chame táxi. Teve push, chama na táxi, 8002. Controle Salvador, boa noite, Altan 3560, livre ao 160 para o 110, informação Yankee. 3560, identifique 3 para o 050, na chegada Amã. Identificou até o 050, autorizado, chegada Amã, Altan 3560. Objeto 6728, prossegue para 2013, informe localizador 1014. 2014, reporte localizador 6708. Webjet 6720, não consegui entender a mensagem, faça cheque de equipamento. Na posição 4, pushback e acionamento, web 6720. Autorizado push, chame táxi, agora recebo correio da 5. Vai lá para o táxi. seu Webjet 6721. Salvador, TAM 8002 para o táxi 152 a bordo, 4 horas e 3, alterna Campinas. 3560, desce para 2013, forma localizador 10 no 4. Agora, manda para 2000, vai interceptar o sinal do RNAVE. 0 no 4, confirmando 152, 4 e 3, Campinas. Afirmo, via Juliette Alfa, ponto para da Charlie 186, ajuste no 014, TAM 8002. Tome bom voo. Obrigado. Salve Salvador, boa noite, Coronel 01, informação. Yang, autorização de tráfego 380 da Leão. 380 será coordenada, guarde cópia, gol no 601. Aguarde, 601. Salve Salvador, gol no 764, pronto, pushback 90, portão 5. Gol no 764, aguarde para push. Aguardando a escuta, gol no 764. Vista, objeto 6708. Objeto 6708, completo, chame 2, 118.6. 118.6, boa noite. Salvador, objeto 6708. 6708, livre pouso, pistão 10, ventão 50 graus, 069. Livre pouso 10, objeto 6708. Salvador, o TAM 8002, boa noite, ponto espera da 10, pronto. TAM 8002, se diz algum tráfego na sinal? Afirmo. Faz o passagem do tráfego ali, mantém, TAM 8002. Faz o passagem do tráfego na final ali, mantém, 10, TAM 8002. Até o ponto de espera, 1862, 1014, ajuste, 6720. 5, Salvador. 495, 54 milhas fora, chame o controle Leos 1201, serviço será terminado, boa tarde. 7, controle Ilhéus 1201, trip 415. Show 708, solo ao 02, aluno 219, livrando à direita, boa noite. 219, até logo. Solo 26708, livrando. Web 6708, prossegue Alfa e até antes da Juliette. Até antes da Juliette. Alfa, até antes da Juliette, 6708. Número 601, no cópia. Autorizado, Galeão 380, Apesulo no 4, decola da pista 10, curva à direita, da El Bless 11935, 5574. Autorizado, Galeão, nível 380, Apesulo no 4, decola da 0, curva à direita, da El Bless, controle 11935, transforme 5574, gol no 601. Chame pronto para puxa, senhor. A chamar gol no 601. Chega da Mari, desça ao 060, reduza para 2509, seu número 2, está seguindo o Boeing 738 da Gol, 10 milhas exatamente à sua frente. Positivo, descendo para o 060, velocidade com quem? 060. Ok, 060 com que velocidade? 2509, 204. 250, mais, papapá. Botan 3560, vai passar o Serra Vitor 372, visual. Torre 1862. 186, até mais. Torre Salvador, boa noite. Botan 3560, passa o Serra Vitor 372, visual. Botan 3560, livre pouso pistão 0, vento 150 graus, 062. Livre pouso na 10, Botan. 8002, decola ao 04, controle 119, destino 35, boa noite. 1935, boa noite, tá, 8002. 2000 pés direto da El. Elf. 764, livre até o ponto de espera, 186, torre, 1014, o ajuste. Livre até o ponto de espera, 186, torre, 1014, o ajuste, gol no 764. Web 6708, antes da Juliette, visual Granado, puxa. O tráfego iniciou táxi para o ponto de espera, após o tráfego ingresse Juliette, portão 4. Juliette para o portão 4, Web 6708, após a aeronave iniciar o táxi. 8002, contato radar, submantenha 360, saída da El, na presente da El. Presente da El, antes da 002. 764, fazer passagem do tráfego nacional, ali mantém 90. O WebJ 720, fazer passagem do tráfego nacional, ali mantém. Após o tráfego nacional, ali mantém o WebJ 6720. Torre Salvador, gol 1764, próxima espera da 10, tá pronto. 1764, seu tempo de espera. Quanto tempo de espera, gol 1764. 3560, solo 07, solo 1, 219, livrando direita, boa noite. 219, livrando direita, 3560, obrigado. Logo após, tá ali o seu push. Faz o leve, tá autorizado, vai chamar para o táxi, agora vem, tá bom. Paulo Salvador, boa noite, eu tô 3560. Salvador, eu tô 3560, boa noite. Tá 3560, senhor, livrando a sua escuta. Prossegue via Alfa e Juliette, portão número 8. Via Alfa Juliette, portão número 8, 3560. Controle de 8002. Siga. Tio à direita, evitar formações por 50 milhas. Confirma pro ideal? Pro ideal vai ser a 245. 245. Com essa de desvio à esquerda, porque assim o senhor vai interferir nas aproximações, chegada Mari. Só um minuto. Ok, dá pra fazer pela esquerda, aqui vai ser um desvio um pouco mais longo, mas não tem problema. Se sai pela esquerda pro a 190 a princípio. Livre desvios, ou quando ela concentra aqui, é uma proa mais à frente, ok? Ok, graças. O gol 1602 na presente, autorizado Serra Vitor 366, desce para 2500